Pus logo até tinha um violino para aqui que. Ah, está ali, está aqui, não é? Peraí, mas foste tu que puseste ou? Não, tinha, e eu, depois quando estava com o violino pus. Mas, ou seja, o que está aí é tipo sacar, está a vir agora com isso tudo. Está muito bom, meu. Fica de evolução. Está fone, está melhor. Está de evolução, respeito, muito bom. Ah, está a ver, boi? Yeah. Aumenta. Som é que ainda não está. Vê lá o som. Fudeu. Ah, estou a ouvir. Ah, não, estou a ouvir mesmo. Ah, não, vais pico no meu dele? Estás-me a ouvir, não é? Ainda tenho que ligar a guitarra. Eu espero. Também tenho que ajeitar aqui o meu chefe, não é? Foda-se, eu prefiro estar a falar, até vou ouvir a minha voz duas vezes, por causa do outro. Não! Espera aí. Agora tocas nesse assunto? Olha o Jorge, já vem. Vou ligar isto. Estás aqui? Faz o que é que me atrofia mais do que isso ainda? Não sei. Falar e não me ouvir. Ei. Não te atrofia? Um bocado. A mim atrofia bem, sabes porquê? Já te provo. Já te comentaste essa merda. Mas... Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Estou.